marca de Daddy, feito este mostrado, não é caridade. Se a caridade dada com a mão direita, não se pode falar com a esquerda. Caridade, ela é silenciosa. E a humildade é o quê? Pé no chão. Saber entrar em qualquer lugar. Respeitar qualquer lugar. Saber que nem todo mundo vai pensar igual a voz no cheiro. Sempre pensar o lado bom e ruim das coisas. Que aí sim vai estar provando que isso é humilde. Humilde não é falar, eu sou humilde. Passa um menino de rua, eu abraço. Tira a fotografia eu abraçando humilde aqui. Ou esse é o mendigo. Eu sou humilde, eu converso com o mendigo. Graças a Deus. Para Moçambique? Este. Talvez eu já até tenha perguntado, mas às vezes o senhor responde de outro jeito e alguém pesca mais alguma coisa. Este. Qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? Este, da última vida de Nico. Nico falou na última vez. O erro de negro em vida. Você está lembrado? Não, senhor. É muito espírito, né? Não falei. Mas pelo menos eu sou sincero, né, avô? Porque eu falo que lembro, o senhor sabe que eu não lembro. Esse aqui é que negro vê mesmo. Depois negro vai contar uma história semelhante a esse. Tá, avô. Negro trabalhava na Xenjala. E negro sempre teve a mão de cura, conhecimento da gente. E fazer remédio para cicatriz, que quando era açoitado, nego que cuidava. Um certo dia, a menina Xinha, filha do dono da casa, se adoeceu. Naquela época tinha essa doença de... Nego não está lembrado o nome, mas era ter desfalecido. Era questão de como se fosse uma praga. Batia e tirava muita vida. E tinha esse comentário que nego benzia, que nego curava, que nego fazia areja. E o dono do cajueiro mandou chamar nego para tratar da filha dela, filha dele. E assim nego fez. Nego cuidou dela, tratou dela, sarou. E nego apanhava quando trabalhava. E ele, por ser grato, e nego por ser grato a esse, ele ser grato por nego, colocou nego para morar na casa grande. Não queria, ele não queria mais que nego fosse judiar. Queria sempre a presença de nego perto. E nego aceitou. Nego renegou seus irmãos de estar lá na Xenjala, de às vezes ajudar aquele que estava açoitado, que lá precisava de muito mais ajuda do que dentro da casa grande. E eu não podia, nego não voltou mais lá porque não podia. Por causa que nego se voltasse, voltava a apanhar de novo. E nego estava cansado de apanhar. Então, por morte, esse é um erro que nego teve muito grande em vida. E nego sempre vai lembrar. Dois irmãos açoitados, dois irmãos que nego renegou por conta que nego não aguentava mais. Nego dormia nesse chão puro, cheio de bicho, para se dormir numa coisa confortável. Né, meu filho? Esse poder tomar, se lavar, que nego não se lavava. Então era conforto que nego tinha, e nego gostou desse, né? E quando o nego desfaleceu, o nego voltou na época que o nego fez esse erro da vida de nego. Porque a missão de nego não era ficar na casa grande, a missão de nego era cuidar daqueles que estavam lá. E a partir do momento que o nego deixou essa missão, não foi muito longe, meu filho, para o nego desfalecer. O nego logo adoentou, que não praticava mais a missão, então a missão acabou, não é verdade? Logo o nego desprendeu e foi embora. E nego sente hoje muito arrependimento de ter, que nego querendo ou não querendo foi comprado, não foi para trás, mas foi comprado e deixou de atender quem realmente precisa para se ter o conforto. E não era conforto muito, não, era só não apanhar para nego tava bom. Faz um puro papado digno. E esse foi o grande erro de nego em vida. E é uma coisa que marca nego muito. Até hoje, viu, meu filho? E o que que, na vida de hoje, o ser humano, com essa sua história, essa sua explicação, pode pensar duas vezes antes de deixar de fazer ou de querer um conforto maior? O que que o ser humano precisa, para ficar bem claro, vou levar no coração dessa sua história? Nunca se pegar o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, ele te tenta a ser buscado por ele. Seja ele no pataco, ganhar um pataco mais fácil, mas pode ter certeza que não é digno. Pode arrumar um serviço que vai derrubar alguém lá de cima, ou vai ganhar um respeito a mais, porque é mais fácil. Não, tem que ser batalhado, tem que ser suado para se dar valor. E nego foi dar valor depois que desfaleceu. Então não espere se um ser desfalecer para ver o jeito que um ser faz. Porque quando desfalecer, você vai ver um por um do jeito das pessoas que vão ser magoadas, das pessoas que vão entristecer, que fez maldade, que às vezes deixou de ajudar quando você tinha condição de ajudar. Então o nego fala que viva hoje, não deixe nada que você pode fazer hoje para amanhã. E espiritualmente falando, por um umbandista, você vai na seara, se incorpora aos seus guias, muitas vezes sem nada em troca, não é verdade? Se separa lá 2 a 3 dias na semana para fazer a caridade. E muitos ainda não entenderam essa missão. Ah, hoje eu não vou na gira, que eu estou cansado. Hoje eu estou exausto. Eu estou indo nessa casa, não está resolvendo minha vida, então eu não vou mais chamar meus guias. Que não me ajuda, só ajuda os outros. Seu guia não vai te ajudar nunca enquanto você estiver pensando assim. Porque não é ser ajudado para ajudar, é ajudar para ser ajudado. Com a energia da caridade que preto velho, qualquer outra entidade se faz, ele tem força para te ajudar. Vós merece ser ajudado. Vós lutou para ser ajudado. Então não é fácil, meu filho, por médio. Tem um dia sempre puxado durante, tem os compromissos pessoais, e chega à noite com a cabeça boa e tem os compromissos espirituais. Por isso que são poucos escolhidos, não é verdade? E muitos até dos escolhidos demoram muito tempo a entender a missão de Umbanda. Não só de Umbanda, mas de espiritualidade, vamos colocar espiritualidade. Então esse faz o bem sem olhar quem, sem esperar nada em troca. Que aí sim, seus guias vão enxergar você com muita luz e vai auxiliar o que você precisa. Que assim seja, meu filho. Que assim seja, avô. Parece que o senhor ensinou também com essa lição que a gente deve reconhecer onde a gente está, onde a gente se encontra, pois que ali Deus achou um propósito para a gente estar e permanecer. Exatamente. Nunca uma entidade, meu filho, vai deixar num lugar sem um propósito. Ah, eu vou deixar meu preto velho porque eu quero aquele cachimba. Não, não é assim. Ele deixou, ele tem um propósito de fazer o trabalho. Isso. Ah, mas meu preto velho, ele está cá, ele não fala com ninguém. Então ele não está ajudando ninguém. Está enganado. Ele está lá na ponta fazendo a melhorinha dele, ajudando a fortalecer a corrente, ajudando a nenhum jumbeteiro que está fazendo parte da corrente. A energia dele está sendo desenvolvida. Ele está ajudando os outros preto velho na troca de energia, porque é uma corrente. Então, por isso é importante a corrente não ter ele. Se não, não precisasse, ia ser só negro, negarita e trabalhava. Mas a corrente é importante, cada um tem seu fundamento e sua peça importante dentro dele. E a hora chega para todos. No dia que chegar e sentar um consulente na frente do vosso guia, vós podem ter certeza que ele está preparado para atender. Que às vezes não foi porque o vosso guia não permitiu ainda. Trabalhando vossa confiança com ele, trabalhando o vosso perispírito para não levar a carga embora para casa. Tem todo um mistério que não cabe ao ser humano entender. Não precisa entender. Quando se tem a missão do meu cavalo de abrir essa seara, se veio medo. Mas tem muita gente melhor do que eu para poder fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Na espiritualidade isso funciona assim, meu filho. E tem muita gente que está passando esse problema que o nego está falando. A espiritualidade, ela não escolhe os capacitados. Ela capacita os escolhidos. O nego não falou para vós que gosta de médio quando vem cru? Sim. Eu gosto de capacitar, sem vício, sem erro, sem nada, sem costume errado. Aí o trabalho sai de como a casa trabalha, da maneira como trabalha. Eu confio, se a missão bateu na sua porta, tenha fé. Às vezes o médium não sabe muita coisa da humana, mas você pode ter certeza que vai te dar deixado, e muito. Esse que Nego sempre fala na corrente, vamos separar espírito de pessoas. As pessoas são erróneas, têm defeito. Quando vós deixa a vossa entidade fazer o trabalho já vem feito. Senão não precisava das entidades, ficava só os cavalos fazendo. Por isso que precisa do cavalo, que precisa da energia do cavalo para passar as mensagens. Nem todo mundo tem ouvido para escutar espírito, tem a mediunidade de audição ou de ver o espírito. Precisa de alguém fazer essa comunicação, não é verdade? Então tudo acontece por um motivo. Muitos falam, ah, se o espírito é forte, por que, que precisa da matéria? Podia ter o congá e ficar só os espíritos lá. Bom que fosse assim, não teria muita coisa errada como você tem. Mas a casa de Umbanda não é só para espírito, é para seres encarnados também. Ah, mas só consulente? Não. Os médios também. Os médios aprendem muito. Tem muitos que saem dos vícios, saem das drogas, por conta do respeito que ele tem pelos seus irmãos. Ele sabe que o guia está próximo dele o tempo todo, auxiliando o chefe da coroa dele. E ele respeita. E os ensinamentos que um guia, aquele que tem a sintonia com ele, é todos os dias, não é só dentro do terreiro, é fora também. Do que adianta meu cavalo incorporar para Moçambique? Ele lá fora fazia só coisa errada. Aí aqui dentro a cara dele é deixada. Vale dar alguma coisa? Não, sim. Primeiramente carregue o que vossas entidades ensinam. Primeiramente carregue o que as vossas entidades ensinam. Exatamente. Para você, o médio ele é dentro e fora do terreiro, ele não é só no quadrado. Vou lá, incorporo meus guias, ele dá consulta, ele ajuda e chega em vida normal, mundana. Não. Logicamente, tem que existir a vida pessoal também. choque com gelo, né? Não é escravo de espírito, não. Gosta de tomar um maré, filho? Não tem problema. Mas com controle, com dojás, com respeito, fuma o cigarinho, não consegue parar, meu filho? Não consigo. Diminua. Procura antes da gira não fazer fumador. Procura um dia antes não fazer bebedor. Procure um dia antes não fazer fornicador. Tudo tem um porquê. Negro não proíbe nada. Só respeito o fundamento. Então, este que eu falo, separar a pessoa em espírito. O espírito te respeita. Isso sem respeito o espírito. Eu ouvi. Sim. E assim, vó, aquela questão também, até queria residir um pouco nela, porque queria evocar do senhor também uma resposta para alcançar o coração dos lares, das famílias em dificuldade, que às vezes queriam um conforto maior, vó. E aí, como, vó, como ter resignação para com uma situação difícil? Agora, ouvindo a história do vô, que se tivesse ficado onde foi colocado, teria cumprido a missão. Então, quem pensar que o vô passa, que essa pessoa está passando por uma dificuldade, quer sair dali e acha que Deus botou ele no lugar pior que existe. Este meu filho, como exemplo de negro, exemplo, como vós falou, negro começa que o principal inimigo do ser humano é ele mesmo. Se enquanto está bom para ele, ele é um filho de santo melhor que tem. Limpa, trabalha, ajuda e faz tudo. Aí tem esse 100 giras no ano, uma maravilha. Aí acontece alguma coisa que naquele dia ele não está legal, ele fez alguma coisa errada, e passa mal incorporado, ou passa mal com alguma energia que está na casa, ou passa alguma coisa. Por modo este, um dia, se você vai, tudo que você construiu, vai deixar por causa de um dia, que às vezes você está sendo testado. Enquanto está bom, se você está servindo. Se não serve mais para voz um dia, não presta mais. Isso acontece muito nas casas. Nas casas, né? Exatamente. E no caso de um pobre, vô? De um trabalhador, de uma mãe de família, que não tem ligação com a religião, mas às vezes está dizendo assim, está difícil a minha situação. Como aceitar, vô, e passar por ela e procurar saber o que Deus quer dela lá naquele lugar? Primeiramente, abrir o coração, né, meu filho, para novas experiências, vamos dizer assim. Esse trabalho de Baixão Cheia atinge muito essas pessoas. Isso. Por isso que nego aceita e sempre vai aceitar fazer esse trabalho. Ah, muito obrigado, vô. É uma honra minha, viu? Que nego fala desse treco-treco que esse você faz, muitas vezes o que está sendo obsediado ou está com a vida dificultosa, ela tem tanto preconceito na umbranda ou na espiritualidade que ela não tem coragem de pisar num congado. E às vezes, nesse trabalho do Baixão Cheia, procurando uma solução para o problema dela, ela acha um diálogo deste, uma prosa desta, que seja com o negro, com o Inginexu ou com qualquer outro. E ela enxerga que não é nada do que ela pensa. E a partir deste momento ela aceita ir num congado e começar o tratamento espiritual dela. Não que o vosso treco que o vosso ser faz vai curar as pessoas, mas é uma ponte de acesso. Por via este acesso, ela acha a casa de negro, a casa de fulano, de chicrano. Vocês cria uma ligação com ela ali, pela força e iniciativa dela de busca. Este negro enxerga esse povo que vê essa prosa. Muitos não gostam do que negro fala, porque não serve para ele o que negro fala. Mas muitos dos outros guia, escuta, gosta e vai caixar onde que tem aquele guia, se não é na cidade dele. Esse menino é sujeito encruzilhado, eu vou caixar nessa cidade aqui, onde que tem um desse. Quero falar com ele. E quem não é conhecedor pensa que é a mesma entidade. Só que aí vejo aquela entidade, nela fazendo estudo, se aproximou dela e deu esse conforto. Quantas vezes, nego, vê esse povo fazendo esse vendo a prosa, está assistindo lá a prosa de nego e sente o cheiro do fumo, sente o cheiro do champanhe e, não, e sente o cheiro de vela, mas não tem vela cheiro, é o guia, já fazendo uma primeira comunicação, onde ela se sente confortada, onde ela se sente alegre e ela vê que isso é bom. Se por aqui eu me sinto confortado, imagina com os pés no chão do terreiro. E ela busca. Quantos evangelhos já não virou para Umbanda? Quantos umbandistas que deixou de ser umbandista porque participou de uma casa não muito séria e decide dar uma nova oportunidade por conta de vosso trabalho e da espiritualidade. Espiritualidade, né, avô? Graças a Deus. E volta naquilo, né, avô? Ninguém precisa fazer, porque a gente encarnado não consegue fazer conexão nem pontes melhor do que vocês do outro lado. Exatamente. Não tem que ter essa pretensão. E como o nego falou, vós buscar a pessoa por... Às vezes o sentimento é até bom de querer ajudar. E quer trazer tudo de bagagem. E cuidar de tudo. Mas vós quer cuidar. Será que o guia de vós está preparado para essa quantidade de gente? Será que não é bom fazer o trabalho formiguinha de um por um e tratar desse um por um bem tratadinho? É assim pensar, não é verdade? Carregar o mundo nas costas, ninguém consegue. Por isso tem muita casa. Por isso tem casas distintas, diferentes, acessos. A Umbanda que nego prega é uma Umbanda de preto velho, com as essências de preto velho. Que é uma casa de preto velho, né, avô? Isso. E se tem casa de caboclo, que é caboclo, é o chefe, é a ordem dele, o fundamento dele, a anjinha. Tem casa de baiano, tem casa de caboclo de Ogum. E eu... O ser humano vai achar aquela que conforta o coração dela. Como o nego fala, ele já falou até para Chacambondo, não é um ser que escolhe casa, é a casa que te escolhe. A casa que um ser entra e sente paz. Vai ter gente que vai entrar aqui dentro e não vai sentir a paz que precisa, porque a casa não é pra ela. Aqui o nego não vai conseguir ajudar ela como a casa de um caboclo vai ajudar. Ou como a casa de caboclo de algum vai ajudar. Quantas vezes nego já recebi aqui de querer desistir de um bando porque sempre entra, sai passando pior do que entrou. É, porque a casa não presta? Não. Porque aquela casa vocês guias não sentiu bem. Não é o jeito que trabalha. Aí chega, já passei em tanta casa e aqui eu me senti em paz. Como já teve, não gostei. Tá bom, vai fazer o quê? Se você não gostou, que vós possa achar a casa que é do vosso coração. E assim é, meu filho. Não tem que se ficar triste, não tem que se ficar zangado, preocupado, o que está fazendo errado. A casa é individual. Se você se sente bem, é aqui que você tem que trabalhar. É aqui que o senhor tem que frequentar. E assim é. E tem casa bonita, tem casa formosa, cheia de filho de chão, cheia de consulente. Acha bonito, acha formoso, mas o coração ainda está vazio. Então não foi aquela minha casa. ficar para a próxima. Até você achar, às vezes é uma caixa de pau a pique, mas aquela energia que você precisa para você começar. E este boniteja, luxo, ou como você falou, preto velho, manda trazer, Exu anda na brasa, anda no carro, este não vale nada. Este vale por seres de ego. E até consulente dele. De ego? É. Uhum. Se o Exu andar na, não andar na brasa, ele não está incorporado. Para ele, ele precisa dessa prova. Né, meu filho? E a espiritualidade não precisa provar nada para ninguém. Ela precisa te acalmar e te dar paz. Esse é o principal fundamento de uma casa de oração. Trazer a paz. Quando o vô fala trazer a paz, a gente ouviu o carro de som passando aqui. É uma prova, não é, vô? Não estava escrito para passar bem na hora do trabalho para quem ouvir dizer assim: não gostei do homem trabalhando, ganhando o pão dele, porque atrapalhou agora o meu conforto de escutar o Pai Moçambique, porque o Pai Moçambique é espírito evoluído. E não está certo atrapalhar a minha... Eu já tive esses comentários, por isso que eu vou pedir para o vô instruir o povo, saber como que pensar numa hora dessa. E muitos falam assim, como que esse preto bem tão evoluído deixa acontecer uma coisa dessa? De atrapalhar. E aí ele diz assim, mas eu queria tanto ouvir, veio outro e atrapalhou. Por que que não criou um ambiente perfeito, Jefferson, onde não tem barulhinho nenhum, para eu poder estudar bem? Você quer estudar muito bem? Vai no terreiro. Vai consultar com o preto velho. Vai perguntar a vossa vida. E vai, isso são coisas de matéria. É. Esse menino que passou com esse... Cara, maturota, este está ganhando o pão dele. Aí nego não vai deixar ele passar cá por causa que vai atrapalhar nego fazer prosa. Espera ele passar e continua. E aí a gente ensina a gente também, né, avô? Porque quando um negócio desse tamanho irrita a gente, já imaginou as coisas difíceis mesmo? Uma coisa simples, né, meu filho? E tem pessoa que se incomoda. Esse que é o interessante. Interessante. Eu acho interessante. Tem tanta coisa para se incomodar, me incomodar com... Aí vê se tivesse uma criança cá e passa correndo. Tá. Mas como que está essa criança correndo para lá e para cá? Não sabe o que está ali do lado. Tem muita criança nos congados que está na energia de Cosme Damião, se vocês nem não sabem. E trabalhando ali, né? Exatamente. Aí o povo diz assim, não era para acontecer isso que está acontecendo, era para acontecer aquilo que eu gosto, que eu prefiro. Exatamente. Isso acontece. Um fundamento, fio de santo que vai fazer um fundamento um pouquinho mais pesadinho, mas eu não concordo com isso. Não concorda com o quê, vô? O que é um fundamento mais pesadinho? Por exemplo, este sempre está polêmica. Este menino Exu, ele sempre faz uma obrigação no ano para se fortalecer a casa. E quando precisa fazer, acho que ele já até falou isso, pastor. Sim. E ele precisa fazer o corte. E tem fio que não gosta. É um direito não gostar, não é verdade? A Umbanda de negro, a Umbanda de preto velho, que é uma mistura de Umbanda, um pezinho lá no candomblé. Alguns fundamentos do candomblé. Então, muitos acham do que faz o estudador desses... Como que fala, meu filho? Isso. E acha que ali está tudo que uma casa precisa. Que muitas casas, no seu fundamento mais restrito, você tem... uma coisa que a gente não agrada a todos. Não agrada a todos. Exatamente. Mas para a gente ter uma boa energia na casa, se você se sentir bem, afastar os vampiros, os espíritos vampiros, se precisa. É diferente do corte ser um ritual semanal, um ritual mensal, ou a ficar alimentando algo que não precisa se alimentar. E hoje falando assim, ah, eu quero cortar esse um galo hoje, vou cortar. Tá? Tem que se ter um porquê. Fundamento um pouco mais pesadinho é isso. É isso que o nego fala. Entendi. O morte aí fala, ah, não gosto, tá bom, mas precisa. Vai fazer o quê? Vai chorar? Por isso que o nego fala que cada caso tem seu fundamento e cada filho procura a casa que se sente bem. E fica nessa preocupação, nem não vê o trabalho sendo feito e fica triste. Aí muitos falam, ah, mas na Umbanda não tem corte. O nego está falando que é Umbanda de preto velho, com o pezinho lá. Algumas essências de negro do candomblé. E não é qualquer um que chega a cada entidade, eu quero esse e vai fazer. Não, é cativo. Vai fazer os trabalhos da maneira que tem que ser feito. E tudo passa com negro e tiareta. Se pode, se não pode. A menina já falou que tem que fazer. Não vai fazer. Se negro não achar necessidade, não faz. Muitos criticam do corte. Mas se o jeito não corta ele todo dia para fazer o curipapá, quantos piu-piu desse não vai embora? É. Todos os dias. Sim. Aí um deixa no ano, vê e fala que está judiando o bichinho. Negativo. Se você saber que por corte o galo ele tem que aceitar aquela missão para ele. Não. E descansa o galo algumas horas. Descansa ele, menina isso vem, progeia o galo. Principalmente numa troca de cabeça, quando se está uma doença severa e precisa se tirar dessa doença energética, quando é energética, não é física. E joga no galo e sacrifica o galo. Ele aceita passar por isso. E quando se joga a doença, o galinho já não está nem mais lá. Ele não sofre. Se faz, corta, se mata a doença. Então é muito fundamento, né, meu filho? Muitos vão falar que o negro está errado e o negro não liga, porque o negro trabalha dessa maneira. Sim. Como o negro fala, o trabalho tem que ser feito e as pessoas saem com o coração em paz. E é realmente bom isso de dizer assim, não gosto que mate animal, mas não vive sem uma carne no prato. E não vai atrás de ver como é que aquela carne chegou ali no prato. Vocês fazem para cura e o que sobra ainda come e não maltrata tudo. Se tudo fosse feito assim, né, sacrificado dessa forma, seria diferente. Exatamente. Então fala um pouco dessa hipocrisia, o senhor já falou um pouco, né? Isso. Que o ser humano vê muito no dos outros, no dele é bonito. Uma plantinha que se você tira para benzer, se você está matando. Ela é vida. Mas ela foi feita para isso. O garinho foi feito para alimentar chuchês. E esse boi foi feito para alimentar são seis. Que fique bem claro, negro só faz corte de galho, de bicho de quatro patas, né? Aí já entra uma energia mais densa que negro não trabalha com ela. Certo, que precisa ali dos assentamentos apropriados, né? Exatamente, e muitas das vezes se usa essa energia não para muita coisa boa, a maioria não é muita coisa boa. Então este é em último caso e fundamento do ano. Se tem o adoentado, o negro vai trabalhar da melhor maneira até se chegar no ponto de fazer esse trabalho de troca. Mas se tem um tratamento tanto da pessoa por um tempo, para se chegar no ponto, agora está no ponto. Aí julgado, trata de... As pessoas que criticam, como que fala esse lugar que faz açoite? Açoite. Antes desse. Fiz com seis vezes, como que os bichinhos moram, tudo desesperado, tudo com medo, tudo... Às vezes tudo pintinho, enche ele dessas coisas, porcaria, deixa um cheiro. Pô, o galo cresce rápido, uma vez tem 3, 4 semanas, tá um galo desse tamanho. Sim. Tudo tá dando doença para xuxis. Como que fala essas coisas, meu filho, de... Que põe pro galo crescer rápido? É, ração. Tem esse, esse ainda é saudável, mas tem quase uma droga aqui do mundo. Uhum. Aí o galo tem lá 1 mês, 2 meses, tá baita do galão lá. Para alimentar xuxis. Por modo o quê? Pataco. Não é porque esse, o dono dos galos está fazendo corte para alimentar a barriga de xuxis. Para alimentar a bolsa dele, que vai ficar mais grande. Então tudo isso, como o pai falou, é uma hipocrisia. Por que, que é mal visto? Porque não banda. Não, mas o pai falou que não banda não faz corte, e foi ensinado que não tem corte. A banda de negro com o pezinho no candomblé tem corte. De extrema necessidade. E tem muitas casas que falam que não tem o corte, mas nos seus fundamentos primários, escondido de todos, se entrega o corte também. Escondido de todos? Deixa eu ver. Nego fala e já fala, não gostou, a casa não chega. Tem que ir em outro lugar. Sim. Nego é muito realista. Porque se um dia nego mentir, meu cavalo mentir, e precisar de alguma coisa, está ele fazendo algum fundamento, cara? Cadê a seriedade dele? A honestidade dele? Tudo que foi construído foi jogado água abaixo. É. Não é verdade? Sim. Como o Vaz falou da mentira agora há pouco. Uma hora cai. Então tem que ser sincero, tem que falar o que realmente acontece e aceitar. Se você não aceitou, porque a casa ainda não... Ou a casa não está preparada para vós, ou vós não está preparada para a casa. Viu, meu filho? E nisso também o senhor faz lembrar o vovô Rei Congo, que ele trabalha com o candomblé lá no Rio, né? E ele passou a ideia de que, meu filho, se não tem nada feio aqui, por que que a gente vai ficar com vergonha de falar, de mostrar... Exatamente. O nego fala assim, em questão do sacrifício, muito pensa que é maldade, que é as coisas, que está fazendo feitiçaria, que está fazendo as coisas. Negativa para ajudar realmente quem precisa. Nossa. Para se manter uma energia boa na casa, para se afastar os espíritos obsessores, para se alimentar o menino Exu da porteira que fica lá, na luta todos os dias para se ter uma gira energética. Ah lá. E fala um pouco desse alimentável, porque vai dizer assim, onde já se viu Exu comer? Mas esse é alimento de energia. De energia, né? Vai estruturar para direcionar a energia. Exatamente. Com exatidão. E... Uhum. O menino Exu bebe com modo o quê? Porque ele gosta? Pode ser também que ele goste. Mas o fundamento maior é manipular a energia. Uhum. Esse meu cavalo não gosta desse fumo, não gosta desse galho, não vai nem nada. Mas ele trabalha comigo com o cachimbo, porque ele sabe que tem um fundamento e é necessário. E ele me respeita. O charuto do Exu é a mesma coisa, tem o mesmo fundamento. Não é porque ele está fumando por vício dele, ele está trabalhando com a energia da defumação. A bebida, manipulando a energia do arco para se passar essa troca de energia. Porque se bebe, aí vem 1, 2, 3 garrafas. Vai embora, tá? Como se não aconteceu nada. Quanto mais um Exu bebe, mais ele trabalhou no dia. É, vô? Isso. Principalmente um Exu bebe na gira quando tá maneiro, deixa o Exu bebe 1, 2 copinhos para descarregar o cavalo. não quer mais. E quando você tem muita gente que gilete, vai ele com o negócio para Cambode e vem a cá. Caba um, charuto, caba dois, caba três, caba quatro. E assim, né, minha filha, rápido. Por conta da troca de energia que está havendo. Então, muitas vezes, o povo julga sem saber o porquê. Sem saber o motivo do que se bebe, do que se fuma, do que se risca um ponto. Você acha que é só um desenho que está lá e pronto, que é bonito. Ponto riscado tem seus fundamentos. Pode ser um ponto riscado de energização, um ponto riscado de descarrego, um ponto riscado para se trazer um obsessor. Tudo se tem. Então, esse tem que respeitar. Hoje em dia, até os evangelhos estão fazendo fundamento de Umbanda, não é verdade? Sim. Mas o estudador vai ver esse povo fazendo tudo. Agora, danou o povo andar tudo no char. No char grosso. É. Mas é assim mesmo. Como o Vasco falou, o dos outros é feio, o meu é bonito. O meu pode. Mas esse é o ser humano, né, meu filho? O Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, o ser mais perfeito da terra, foi julgado e crucificado. E amou a todos antes de partir. Perdoou. Eles não sabem o que fazem. Não é verdade? E é assim. Nego não liga. Que nego está aqui para ajudar. Volto a falar, se tiver um que acredita no nego, quer. Tem uma passagem no livro um preto, o nego não sabe falar só onde está. Está no fim. Tá. E se onde tiver um ou mais reunido em meu nome, eu estarei lá. Essa é uma passagem de Jesus Cristo fala. Esse fala da igreja. A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas reunidas em um propósito, que é o propósito de ajudar, o propósito de se manter uma boa energia, de reza, de uma gíria, um benzimento. Então tem tudo isso. E é assim, meu filho, crítica sempre vai ter. E aqueles têm que acostumar com a crítica, infelizmente. Acostumar com a ingratidão, né, meu filho? Às vezes ajuda, ajuda, ajuda. Aí ó, o filho está fazendo coisa errada, o nego fala, esse nego não vai fazer, porque vai estar fazendo esse, esse e esse. Aí zanga comigo, vai embora. Daí o quê? Zanga. Zanga? Esse. Porque nego não auxiliou, deixa a vez. E não do jeito que queria, né? Mas vai ver, só para chegar ali já teve muita ajuda, né? E às vezes o que queria não ia ser bom para ela. O ser humano não entende isso. Né, meu filho? Querer é uma coisa, poder é outra. Exatamente. Querer, todo mundo quer ser rico, mas nem todo mundo está preparado para ser rico. Não é verdade? Sim. Já pensou um não preparado com muito pataco? Quantas pessoas ele não pisa em cima? Anda. Não é verdade? Anda. E é igual o que o senhor fez, né? Deixa de viver no mundinho dele, que é onde ele cabe. É onde precisa dele para ir para o conforto. Exatamente. Ixi. Muitos falam assim para o meu cavalo. Ah, vai João Bandista. É. Me fala aí o número do... A Mega Sena. Essa porcaria. Que é o dinheiro mais sujo que nego já viu. Não é? Muitos alimentam a fé de muitos e poucos são abençoados. Não é verdade? Muitos estão lá e vê só tem aquele que faz o arriscador lá, na esperança de ficar rico. Um ou outro fica, os outros vai tentar de novo. E se tivesse essa mesma fé num guia. Essa mesma fé, não precisa ser nem negro, num guia, no Jorixá, em Jesus Cristo, ou na religião que são seis. Mas esse é difícil. Ir lá, perseverar, fazer o trabalhador, não é um caminho muito difícil. Todo mundo quer o mais fácil. E o mais fácil, às vezes, é um caminho errado. E o caminho errado sempre vai ser mais fácil, mais largo para se passar. E o certo é aquele estreitinho que vai passar apertado, passa dificuldade. Mas lá na frente, a bênção está lá. E o caminho largo, mas vai caminhando tranquilo, manso. No final tem um abismo. E vós cai. Não é verdade? Nossa. É muitos mistérios, né, meu filho? Esse nego falou da última vez para vós, nesse mesmo sentido, sobre a rojeira. O nego sempre fala para muito consulente isso. Tem a rojeira bonita, as pétalas de baixo tudo arrancado, feio. Aí o médio, ele quer aquela rojeira que está lá em cima, mais bonita. Todos começam assim, não é? Sim. Ele começa a escalar, vê que tem muitos espinhos, fura de lá, fura de cá, e ele percebe, né? E cansou, ele desiste, ele, ah, eu vou apanhar essa aqui pela metade, que eu já me contento com essa. Mas o perseverante, não. Ele chega um propósito, que o propósito dele é pegar o jeito mais bonito. Para chegar até lá é muita luta, vai se furar muito nos espinhos, mas no final, se perseverar, ele consegue pegar o jeito. A mais bonita que chega, que está lá. E ele vai ser feliz. Por que pegou a projeta? Não, porque ele conseguiu. Viu, meu filho? A diferença de se contentar com aquele que era um pouquinho mais porcaria e desistir no meio do caminho. E a perseverança é aquela que é a água. Dia após dia, tem dias bons e dias ruins. O dia ruim é o espinho que está te machucando. Mas nem por isso vai desistir. Vamos perseverar. No dia de amanhã eu tenho certeza. E o pensamento é esse, de certeza que vai vencer. Claro que sim. Viu, meu filho? Vô, a gente fez uma. Eu fiz uma promessa antes de falar sobre um determinado assunto nesse trabalho. Isso. E logo nós chegamos nos 15 minutos final e não falamos ainda. Pode falar. É assim, vô. A pessoa às vezes tem isso, mas assim. É uma pessoa tão bacana, tão simpática, tão gente boa, mas para um conta uma verdade da vida que não existe. Para outro conta outra. E aí um terceiro descobre e fala, não conheço esse ser humano, não é o que eu convivo. Não, primeiro que ele não tem nada disso que diz que tem, não conhece as pessoas que diz conhecer, não é essa pessoa que bota a banca. E... como é que um parente lida com um filho assim, vô? Uma mãe? Meu filho é assim. Pessoas que fazem isso, ela não é feliz com ela mesma. Não é feliz com o que ela tem. Ou o que foi dado a ela. E ela, para conquistar, ela está tão num baixo astral, para ela conseguir o respeito de alguém, ela tem que fazer a mentira de falar que tem as coisas. Quando ela mente e fala que tem muita coisa, ela acha que está arrecadando a amizade. Que na verdade não é uma amizade verdadeira. E também existe essa, amizade de interesse. Aí quando descobre que não é nada verdade, vai-se embora. Então esse, como que mais falou de mamaco? Como lidar, né, meu filho? Como que a mãe lida, né? Esse tem que orientar. Porque muitas das vezes é a própria índole da pessoa. Isso chama complexo de inferioridade. Vai, nego, falando difícil. Olha! Não é verdade? Aquela que acha que ela precisa ter alguma coisa para se ter alguma coisa. Às vezes não tem nada. E falando que tem, acho que vai conquistar. Na verdade, é pé no chão, humildade, mostrar quem realmente você é, suas raízes, que vós conquista. A mãe? Este, tá. Falando para o Bacudo. Orientar sempre nessa maneira, que é suas raízes, de onde você vem. Não mostrar o coração que não é seu. Não mostrar matéria que não é de vós. É mostrar quem você é. Quem você é. Quem gostar de você vai gostar da maneira que você é. A mãe ensinar ele. Exatamente. A mostrar quem ele é e descobrir quem é. E estar contente com aquilo. Exatamente. Ah. E ele, às vezes, tem a amizade verdadeira, que conhece realmente a vida dessa pessoa e que gosta dele assim mesmo. E nesse tipo de gente não dá valor nesse tipo de amizade. É mesmo. Não é verdade? Sim, é verdade. Ela vai dar valor naquilo que ela conquistou com a mentira. E aquele que é amigo sabe que está mentindo e às vezes fica quieto para não deixar passar vergonha. Esse é um amor temejado. Sabe que está errado, mas não fala, porque se ele falar, é capaz de ele não gostar e perder a amizade dele. Então, essa é a orientação de Mamaco. É tentar mostrar que ele vem nesse mundo assim, as condições dela é esse, e quem gostar de vós você, vai gostar de vós você. Assim, do jeito assim. Que você é. Se é bonito, feio, branco, preto, roxo, vermelho, é assim que você veio. E se vós quer mudar isso e não está contente, canela e vai trabalhar. Né, meu filho? Oh. Porque essa mudança todo mundo consegue, mas poucos querem correr atrás. Mais fácil mentir uma vida do que buscar essa vida que vai suceder. Fala de novo essa frase. É mais fácil... Mais fácil vós mentir a vossa vida do que buscar a vida que você quer. Viver uma vida falsa, né? Exatamente. Botar máscara. Às vezes ele quer tanto essa vida que ele fantasia ela. Mas ele não é capaz de buscar essa vida. Se ele quer ser da maneira que ele tanto fala, ele tem que achar meios de buscar viver da maneira que ele quer viver. Isso é possível. Basta ter esforço, auxílio espiritual, que ninguém prospera quando se está com a aura toda destruída. E esse é um ensinamento que nego faz. Não falar que vê, mas viver o que vê. Não é assim. Falar até no papagaio não fala. Ele vai falar para o papagaio falar, ele fala. Ele fala, vô. Claro. Então, o ser humano tendo essa habilidade de decidir como se sente a respeito das coisas que acontecem, por que que deixa o externo afetar tanto, vô? Até o ponto de vestir uma máscara e esquecer que vestiu. Exatamente. E é essa inferioridade que o nego fala. O senhor falou. Que ele se acha abaixo de pessoas. E ele nunca quer estar abaixo. Ele quer estar sempre à frente. Sempre à frente, irmão? Exatamente. Isso tem medo que é assim. Tem gente, pessoa na espiritualidade que é assim. Que mascara a vossa espiritualidade. Que mascara no serviço que faz o trabalhador. Fala que faz de tudo e na verdade não faz nada. Como o nego falou, para falar até o papagaio fala. Faz isso que é complicado, né, meu filho? É. Então é esse que o nego fala sobre esse tipo de gente. E pessoas assim, quem tem arredor, se gosta, procura auxiliar. Se não gosta, não chegue perto, que é perigoso. Se ele inventa a vida dele, ele vai inventar sobre vós também. Porque na verdade já é outra pessoa ali, né? Exatamente. E a outra pessoa sem escrúpulo vai agir dessa forma. Claro que sim. Entendi. Se ele não tem amor à vida dele, vai ter amor à vida de alguém. Oh. É difícil, né, meu filho? Muito difícil, bom. Mas nosso Jambi é maior que possa olhar por essas pessoas, né, meu filho? Que possa se reencontrar com o seu eu interior. Se mamãe quando não fala, vamos acarretar a espiritualidade para falar. Graças a Deus. Que é sentido. Vô, estamos chegando perto dos 5 minutos finais. Pedi ao senhor se pelo menos, quem sabe o senhor não abriu, o senhor também não fecha, falar com o senhor de novo antes da gente ir embora de Cuiabá. Já está fechado. A pessoa, que legal, o senhor vem e abre os trabalhos e antes de eu ir embora o senhor mesmo fecha. Que assim seja. Já está feito. Então agradecer ao senhor, vô, porque aqui nós vamos conhecer muitas entidades que vão assim, espero que tenha acontecido com o senhor também, se tornar amigos do diálogo com os espíritos dessa jornada aqui, ó. E nego, sempre que meu filho precisa, tá no perto ou tá no longe, nego tá junto de vós. Tá bom, meu filho? Vós é um menino iluminado e a luz incomoda. Então toda a proteção dos orixás, de nego e a gentilidade dessa casa, possa estar junto de vós, meu filho. Graças a Deus. Juntamente com vossos guias, com a vossa espiritualidade e todos os irmãos encarnados e desencarnados que lutam nessa causa. Nessa causa. Que vós possa continuar sendo essa pessoa que vós são ser. Oh. Tá bom, meu filho? Graças a Deus. Vós sabe que vós são ser. E sabe a importância que são ser tem. Então valorize. Tá, meu filho? Graças a Deus. Assim seja. Foi uma honra, então, voltar aqui em Cuiabá. De frente aqui com o senhor, né? A gente teve uma conversa inicial, mas aqui o pessoal pôde sentir muito mais do que é o Pai Moçambique, né? Que assim seja. E assim sempre chega. Então, vou passar uma mensagem final aí para quem acompanhou a gente até agora e viu aí como que é a humildade, ela não precisa, né, vô, de cor, não precisa falar dela, não precisa encher a bola dela, ela simplesmente é, né, vô? Se a partir do momento uma pessoa fala que ela é humilde, ela já não é mais humilde. Caridade, feito esse mostrado, não é caridade. Se a caridade dada com a mão direita, não se pode falar com a esquerda. Caridade, ela é silenciosa. E a humildade é o quê, meu filho? Pé no chão. Saber entrar em qualquer lugar. Respeitar qualquer lugar. Saber que nem todo mundo vai pensar igual a vós, não sei. Sempre pensar o lado bom e ruim das coisas. Que aí sim vai estar provando que são ser humilde. Humilde não é falar, eu sou humilde. Passa um menino de rua, eu abraço. Tira a fotografia eu abraçando humilde aqui. Ou esse o mendigo. Eu sou humilde, eu converso com o mendigo, olha. Não é assim. E aí vós vê esse menino de rua, vós poder ir lá, servir um prato de coripapado. E ninguém fica sabendo disso. Esse é uma caridade e um sinal de humildade. Que vós pode compartilhar um pouquinho que são você tem com alguém que precisa de muito. E esse pouquinho que são você deu é muito para ele. Então, se todo mundo for humilde, como o nego falou, pare de falar que é humilde. E seja humilde. Tá bom, meu filho? Aí, graças a Deus, Pai Moçambique. Graças a Deus. Qual é que é, vô, o ponto que o senhor gosta, vô? Pai Moçambique, Chifu de Pemba, Moxambique, vai, roda, roda, roda, pilão, é de Moxambique, roda, roda, pilão, é de Moxambique. E, gente, quando toca no tabaco, o negócio é dança. Olha! O senhor, depois que... Quando o senhor vem, o senhor plasma uma forma de preto velho. Isso. E essa forma é como se tivesse uma vida própria na interação com o perispírito do médium. Isso. Né? Ela, não é o teu espírito que está funcionando ali em contato com o dele, é o teu perispírito envolvido ali. Isso. Normalmente o negro trabalha com o meu cavalo nas costas. Ah. Ou interligando o chakra dele com ele. Entendi. E aí, por isso, de transpassar muito do seu próprio jeito na fala. Exatamente. E no pé, que às vezes, né? Tem. Isso. E quem perguntou, vô, na cabeça dele, para eu não ir embora antes de perguntar ao senhor, o papel da vela acesa, mostrar aqui para as pessoas, no pé do senhor, vô, uma vela preto, metade preto da parte de baixo e metade branco da parte de cima. Qual é que é a função? Vou te deixar ali no pé, às vezes segurar na mão. Isso. O negro trabalha esse velasco cruzado, também puxa energia de um baluaê de negro, que é esse negro trabalha na linha. E a vela na espiritualidade é para lumiar, para se ter luz, não é assim? Sim. Então é um ponto de luz no nosso prosa. Mas vai, nunca vai ver negro sem um velasco. É a maneira que negro trabalha. Ele serve tanto energicamente, energeticamente, quanto, né? Quanto fisicamente para eu fazer o meu ascendedor e minhas mirão. Sim, graças a Deus. Viu? Tá certo, vô. Muito obrigado por essa visita, por esse encontro inicial. E que, se for da vontade de Deus, né? Numa hora de um desdobramento, eu possa ir e dar um abraço pessoalmente, vô? Hoje pode. E, graças a Deus. Pode ser no físico e no espiritual. Tá bom, meu filho? Graças a Deus. Vô, esse. Mas tive essa intuição aqui, vou passar para o senhor. Passa uma mensagem, vô, para esses espíritos que às vezes está na casa do menino, de uma menina, de uma mãe, e querendo atrapalhar a vida deles. Isso. Explica para ele, vô, por que que ele acha que está ganhando, mas ele não está ganhando fazendo assim. Esse é o jumbeteiro, né, meu filho? Ele acha que muitas das vezes foram suicidas, muitas das vezes teve uma morte trágica, um acidente e não aceitou desfalecer. E esse tipo de espírito, ele carrega ódio com ele. E ele acha que por ele estar morto, ele devia estar vivo. E quando ele acha uma maneira dele se ligar a ter vida, ele começa a tajanar. Ele começa? A tajanar. É uma maneira que o nego fala de incomodar. O que o nego fala? Buscar a luz, buscar a evolução. A religião de Umbanda também é para esse tipo de espírito, para te mostrar o caminho da evolução, te preparar esse espírito para um trabalho. Pode ser ele um espírito um dia transformar, trabalhar numa linha de Menino Exu, numa linha de Pombogira, mais na frente uma linha de Preto Velho, uma linha de Caboclo. Essa evolução é que vai tomar conta. Então busque esse tipo de trabalho, de evolução. Muito se tem e acontece de um espírito obsessor que só trazia para trás. A partir do momento que ele entende que ele tem essa possibilidade de não fazer mais o mal e começar a plantar a semente do bem, ele começa. Precisa de um auxílio espiritual, do resgate, muitas coisas que se acontecem no mistério do astral. E a gente sabe que se ele sintonizar na voz do vô, a ajuda chega, ou até o vô mesmo vai lá. Isso. Mas ele deve ficar com medo do vô repreender ele dos erros que ele fez até hoje, vô? Esse nego não. Ele vai enxergar todos os erros que ele fez no astral. É como se fosse uma faculdade, né, meu filho? Vai ensinar o que você pode fazer e o que não pode fazer. E assim, como que aprende mostrando os erros que já fez. Então não vai ser repreendido, vai ser orientado. Lógico que numa primeira manifestação, se é um pouco bruto de ambas as partes, mas no fim, no fritar dos ovos de tudo, você sai um ovo bonito. Né? Graças a Deus. E assim vai ser. Que assim seja. Que assim seja. Assim Deus seja. Abençoe todos esses nossos irmãos, né, vô? Na graça de nosso Pai Maior. Louvado seja. Muito obrigado, vô. Que assim seja. Graças a Deus. Esse nego já vai se retirar primeiro. Tá certo, vô. Gratidão. Mas tá bem. Tá me achando importante aqui só eu e você. Eu tenho que disputar a sua atenção com todo mundo. Ixi. Agora só tá ela aqui, ó, que chique. Importante. Tá vendo? Dá mão ao velho que o velho vai caminhar. Dá mão ao velho que o velho vai caminhar. É devagar. É devagarinho. É devagar. É devagarinho. Quem caminha com o velho nunca fica no caminho. Graças a Deus. Pai Jimmy de Oxóssi? Sim. Bem-vindo, muito obrigado. Como é que é essa sensação para o senhor, assim, parece que voltou de um sono? Hoje foi bem isso mesmo, como se eu tivesse descansado e dormido um pouquinho. E um sentimento no coração de dever cumprido, mais um tijolinho no muro que a gente tem construído na espiritualidade. E que esse meu mentor, que é o meu chefe da minha cabeça, possa ter auxiliado e ajudado no seu trabalho, Jesus. Graças a espiritualidade. Muito obrigado. Qual que é o nome do seu terreiro? Templo de Umbanda, Tia Rita e Pai Moçambique. Graças a Deus. É um terreiro de preto velho. Terreiro de preto velho. Eles que mandam e desmandam. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite, né? Você foi lá, viu como é que faz um site para indicar um médium, ajudou, trouxe aqui o diálogo com os espíritos aqui para Cuiabá, graças à sua bondade, sua dedicação, né? O carinho que você tem por esse trabalho que eu realizo, não só eu, mas muita gente vai poder conhecer o conhecimento, como foi com o vô Moçambique, mas com tanto... Os espíritos que trabalham através de médiuns aqui da região. Yes. Muito obrigado. Vamos trabalhar. Graças a Deus. Muito obrigado. Nunca se pegar o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, ele te tenta a ser buscado por ele. Seja ele no pataco, ganhar um pataco mais fácil, mas pode ter certeza que não é digno. Vai arrumar um serviço que vai derrubar alguém lá de cima, ou vai ganhar um respeito a mais, porque é mais fácil. Não, tem que ser batalhado, tem que ser suado para se dar valor. E nego foi dar valor depois que desfaleceu. Então não espere se um ser desfalecer para ver o jeito que se um ser faz. Porque quando desfalecer, você vai ver um por um. Do jeito das pessoas que vão sentir magoar, das pessoas que vão ter cheiro, que fez maldade, que às vezes deixou de ajudar quando nós tinha condição de ajudar. Então o nego fala que viva hoje, não deixe nada que vós pode fazer hoje para amanhã. Pai, Moçambique, chifo de Pemba, Moçambique, vai dar rola, rola, rola, pilão é de Moçambique, rola, rola, pilão é de Moçambique.